Não existe no rico folclore amazônico uma lenda mais deliciosa. O boto, cremos que todos o sabem, é o golfinho das águas doces. E por seu especial comportamento como peixe, vivaz, imprevisível, surge como protagonista secular de muitas superstições. Juram muitos caboclos, por exemplo, que em noites de lua, o boto se transforma num garboso rapaz e dança a noite inteira no mais animado puxirum das redondezas. Namora a mais bela cunhantando a festa e antes de despontar a aurora, deixa a enfeitiçada moça no barranco sumindo no rio. E quando, meses depois, se manifesta um suspeito crescimento no ventre da cabocla, os pais procuram o médico da cidade, garantindo espantados: foi boto, doutor. E é assim que muito malandro galanteador escapa ao braço punitivo da polícia, foi salvo pela sagrada lenda do boto. A lenda do boto tem letra e música do maestro Wilson Fonseca. Vamos ouvi-la. Quando o boto vem